agora, meu cabrão. É 321, né? Cola os 43, controle 1, 9, cima 8. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, 21, sabe 320, saída agora e vigilância. Saída agora e vigilância, batendo da estratégia. Sessão para o 320, o 6321. Chocou, tipo 5488. 38 de pouso, vento 120 graus, 12 horas, pista no zero. Ativo. Passaria 2231 no Ciente, táxi via Pátio 1 no Índia, até o ponto de esperar. Quando lá, torno no 86, ajusta no 0112, bom voo. Oi, não, ponto de espera, 286, 226. Gente, livre do Black Trunks, eu sou aos 44 e ao estacionar com você livre. Vou no 395, vetor para separação de tráfego, vai manter a presente proa limitada pelo localizador, descendo para 2.000 pés. Vai manter a proa, o limite localizador, desce para 2.000, 395. Controle Salvador, Xanay B321. B321, prossiga. Solicita, se possível, guarda presente direto ao fito. Aguarde o fito. Guarda, obrigado. 399, sobe restrito 340. O gol no 399, sobe restrito 340. 340 restrito, gol 1399. B321, fito autorizado. Direto ao fito, achar B321, obrigado. Mexer. 488, solos 46, direita, 219, som. 209. Bona. Da Bona Jarra, 2231. Autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 109, 2231. 488. Localizador 1395. 95 chama a torre 118-612. 18-612. Salvador, Gol 1395, estabilizado no ILS da pista 10. Continua a aproximação, reporte passando o símbolo. Sim, domínio 1. Domínio 1, ativo. Certo. Carinha do Decola 48, controle 1, abre seu 8. 19, 8, boa tarde. Carinha do 10, 10, 3, 1. Sobe 340, saída Momo, vigilância 2231. 340, Momo, 2231. No 395, torre 118, meia dúzia. Via peso 17, decola da pista 10, perfil gole, transição ocito com curva direita. Transponder 5157, controle 1998. O 925, atejamento correto, chame pronto. Salvador, 3529, paga puxa, ciente, livre puxa, acionamento, chame para o táxi. Ciente, livre puxa, acionamento, chama para o táxi, 219. Controle 755, com fins aprovado, nível 360, rota via Pêsulo 16, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, com curva à direita. Transponder 5162, controle 1998. Celular. Pêsulo 16, decola da 10 da Euleda, após direto bridge, com curva à direita. 5162 é o transponder, 198 é o controle. Bono 75, atejamento correto, chame pronto. Chamará, obrigado. Na escuta. Na escuta, prossiga. Informo registrar o nível restrição, nível correção, 2 mil pés até 10 milhas de Salvador. 12, reporte estabilizado, ele é. Xavier 6321, chama agora Recife, 1288, alterno 260. Alterno 1260, Xavier 6321. Obrigado, boa tarde. Olá. Salvador, 5519, pronto para o táxi. 57, 4 horas, alterna Salvador. Por obséquio, com essa restrição nós não vamos atingir uma centena de milhas. Estaremos liberados? 5519, eu vou checar com o controle Salvador, que eu solicito a liberação do nível 100 a 15 milhas. Por favor, exatamente. Pronto para o táxi. Gente, táxi via pátio 3, após pátio 1, em frente Índia. Estou com espera, turno no 86, ajuste no 012, bom voo. Como 02, chamada 186, trip 529, obrigado. Voando Dona, o azul 4206. Autorizado LS, azul, DS2000, 1012, reporte estabilizado. Autorizado LS, DS2000, 1012, o azul 4206, reportará estabilizado. Rádio 7620, tem informação por favor. 720, via chegada Bonf, 2000 pés, 1012. Chegada via Bonf, 2000 pés, 1012. Eu me acelerado. Ok, devido a ser uma coisa muito restrita entre o controle Salvador e o senhor, eu solicito que o senhor suba 2000 restrito, 10 milhas e questione o mesmo, ok, a respeito de restrições na carta. Ok, assim eu faremos. Muito obrigado, passando a tudo. Solo, boa tarde, Webjet 5729 na posição 1, ciente da informação para autorização para confins. Web 5729, confins aprovado nível 340, rota via Pesilu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5172, controle 1998. Oscar Bravo, Oscar Bravo, 10 direcora. Romeu Oscar Bravo, ingressa agora no Interlagos, aguardando o pro da rotatória, mantém 500 pés. Mantém 500 pés, Bravo. Web 5729, a sua saída será da El, após Leda, direto, bridge, Pesilu no meio. Da El, Leda, bridge, Web 5729. Salvador, boa tarde, Gol no 395, livrou. Boa tarde, Gol no 395, o táxi via Alfa mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, Gol 1395. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto para o estiver adicionamento, 5729. 219, ele decolar, vento 120 graus, 129. Vento decolar, então, 5219. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206 no X-Ray. Azul, continua a aproximação, guarda a liberação de pouso. Guardando a liberação de pouso, azul 4206. Quintos pés com 1012, Macaco Delta. O Salvador, trip 5415. Boa 5266, desce 4000 pés, 1012. 4000 com 1012. Na hora do plano. A hora do plano está para 5415 aos 1930, Zulu. Gente, informo que dentro de mais 10 minutos o seu plano estará no sistema, ok? Aguarde a coordenação, 5415. Ah, tá ok. Vai me chamar então em mais 15 minutos. Ok, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5219. Aldo no 2, livre pouso, pistão no 0, azul 4206. O Trip decolou 57, controle de lado decimal 8. Ciente para 3000 pés, o Trip 5219. Salvador, Oxana 63, zona 4, boa tarde, transfere descendo ao nível 170. DCT 050, boa tarde, 6314. 050, boa tarde, 6314. Passarido 2231, chama agora o Centro Recife 1288, alterna 1260, 2231. 288, 1060, 2231. Com o meu irmão, Chame Taxi, voo no 925. Pro 04050, esquerda 050, vetor sequenciamento, desce para 4000. Esquerda 050, até 4000, 35266. Oceaner 6314, indicado. Oceaner 6314, informe velocidade indicada. Com 290. Ok, reduz para 2620. 260. 260, 6314. Yankee Eco Tango, informa o tempo estimado de sobrevoo? Aproximadamente mais uns 30 minutos. Ok. Certo. É, 4260, liberado a restrição de altitude em ITAP, desce para 2000. Gente, liberado a restrição em ITAP, desce 2400. Estacionamento objeto 5729 na posição 1. Web 5729, aguarde, será o número 2 no setor. Aguardando o número 2 no setor, Web 5729. Solo Gol, Cono 395, antes da Juliette. Cono 395, Juliette, portão 06. Juliette 06, Gol, Cono 395. A Juliette, final da Bata, reporte, bravo. Final da Bata, bravo. Tchau, tá liberado. Obrigado. 5219. Ciente, obrigado, liberado. 219. 219, azul 4206. Mike é com Delta Visual, rapaz, passando para o Itapão. O 5219 voa direto ao alvo. Confirmando, o voa direto ao Eval, 5219. Confirme para o 5219. Direto Eval, a proa ideal para Eval, agora a 262. Proa 262, 35219. Agradeço muito, Tiago, 35219. O ajuste é 012, guardião 05. 0, transfere, passa 200 para 150, ciente da mapa. Boa tarde, 90, desce até o nível 0620. 0620, 3290. 3154, indicada. Tá mantendo 250, cara. Condições de manter até próximo de Duna? Ah, firmo. Ok, 250 até próximo de Duna, 3154. Mantém 250 até Duna, 3154. Autorizado, Elias, reporta estabilizado. A gente vai reportar 14-90. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Serra Tango. Boa, Charlie Serra Tango, chegada Bonf, reduz velocidade 250 nós, desce até o 070. 070, reduzindo para 250 nós, informa que perdeu o contato com o tráfego. Copiado. 5266, reduz velocidade para 240 nós, o trip 5266. Reduzindo para 240, o trip 5266? Isso. João, entra nas finais, controle de 119.8 para condenação. Pronto, Rádio 5. Voar na proa da rotatória, pousar na 1.7. Afirmativo, assim que cancelar o plano, será autorizado a rotatória. O Charlie Certa. Salvador, Guardião 05. Prossiga 05. Circulou de Salvador, no momento proa noroeste, está com missão policial no subúrbio ferroviário, se você precisa, no Labato. Barra escrita 503, na sua escuta. Afirmativo 510, autorizado voar direto. Autorizado voar direto, grato, 05. Meu pé, 10 milhas, Salvador, voo no 925. Webjet 6720, vetor sequenciamento, vai curvar à direita na proa 235. O limite dessa proa será de 15 milhas, 6720. N 235, limitado. 6720. Controle, o Papa Tango em atenção. Prossiga, Tango. É, existe a possibilidade de sendo autorizado a passar na recíproca desse rumo a 2500 pés. O rumo Eco por 2 milhas partida presente em posição. 2500 pés não será possível. gente, então vamos aguardar no, no farol da Barra até que seja possível se autorizar. Yankee Eco Tango está autorizado no farol da Barra, porém a nível 050, no nível 050, então descendo, mantendo 1000 pés. Matheus, você será para 1000 pés no farol da Barra. Ok, então da presente toma para o sul, no litoral, inicia a descida para 1000 pés. Estabilizado azul 42.60. 260, torre agora 118.6. 18.6, graças. Controle o Patacatá de Serra Tango, passa 145. Totalmente visual, solicita modificações, se possível voar coroa rotatória, pousar na 197. Charlie Serra Tango da presente rotatória, desce até 2500, pés, ajuste 1-0, 1-2, cancelado o plano 04. Afirmativa até 2500, com 1-0, 1-2 na coroa da rotatória. Tá correto. Country 145, clear to Sierra Bravo Golf Lima, flight level 380, via Perisk 50, Bravo India Delta Echo Victor, BDEV, after via upper November 857, after via flight Penrose. Take off from runway 10 after departure right turn, dial departure Leda, direct BDEV. Call code 5407119 at the small age difference. Ok, clear to Galeon, flight level 380, via upper whisk 50, until BDEV and then upper November 857. Take off runway 10, right turn after dial departure, later transition after later flight direct BDEV, squawk 5407, departure 119.8, turn 3145. Turn 3145, after upper November 857, via flight Green Road. After upper November 857 until Seguro, then upper Zulu 16 Groove, then upper Zulu 14 until Barbacena, 1:30, 1:45. 1:30, 1:45, we will be back, call ready, call me ready. We'll call you ready, thank you. Ciente, mantém a posição. Recente. Já 1000 pés, decolada 17, curva à direita, corredor axé, restrito 1000 pés. O transponder 5421 no controle 1998 e a torre 1186. Para o 6720, esquerda para 200, limite 6 milhas, reduz velocidade para 1170. Reduzindo para 170, curva na esquerda 200, trava em 6 milhas, objeto 6720. Proceda. Afirmativo, 6720, número 4. Pode prosseguir na descida para 2000? Para 2000, autorizado. Para 2000, sim. Está no localizador, essa 3154 visual. Foi, 118.6. 118.6, boa. Boa. Change 050, Xané 6314. 6314, desce para 3000 pés com 1012. A 3000, 6314. O 266, 2000 pés autorizado LS, repórter estabilizado, 5266. 2000 autorizado LS, repórter estabilizado, 5266. Solo 07, direito 219, Solo. Direito 219, 2060. Ah, estou avisando em LS, 6060. 6314, vetor para sequenciamento de tráfego, vai curvar à esquerda, voar na 020, limite localizador, desce para 2000 pés com 1012, 6314. Direita pro 20, limite ao lock, desce para 2000 pés, é isso? Afirmativo. Iniciei redução de velocidade para 200 nós, reporte atingindo para liberação do NAC. Ok, para 200 nós, acho que não é 63, ela vai. Torre, Salvador, uma boa, está 3154, está passando em Jacer. Ok, aguarde a transação de pouso, 3154. Escuta. Vai Sala 25 de decolar, vento 120 graus, 122. Redução de velocidade para 150 nós, Charlie Sertão. Tango 150. Gol no 612, desce para 4000 pés com 1012. 4000, ajustando em 1012, no 612. Trip 5266 estabilizou no localizador. Chama a torre agora 118, meia dúzia, trip 5266. 18,6, até daqui a pouco. É. 20 de volta, alternando Guarulhos. Tente web 5729 Índia, até o ponto espera pista no 0. Quando lá torno no 86, ajuste no 012. Índia até a cabeceira 10, ponto de espera 1186, 875729. Web 5729, informa restrição 2000 pés até 10 milhas de Salvador. Restrição 2000 pés, 2000 a 12 milhas de Salvador. 10 milhas, ok? 2000 a 10 milhas de Salvador. Correto, bom voo. Afirmativo 6720, condições de manter essa velocidade até a próxima cimbra, marca 2 terra. Afirmativo, mantenha essa velocidade até cima. Ok, torre 118, meia dúzia, até a próxima. 2160, já. Tango 2500, 1950, nosso, pode baixar para 1500. S1500 com 1012, chama a torre 118, meia dúzia, Charlie Serra Tango. Tango, obrigado, boa tarde, senhor. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 925, você falou. 925, boa tarde, sobe 360, saída Gole. 360, saída Gole, eu vou 925. Da rotatória e mantém espera, ok? Espera na rotatória 1.500 pés. Gente, vai aguardar na rotatória 1.500 pés, o Thiago Serra tá. Web 5729, espera da 10. Ciente, mantém a posição. Tem posição 5729. Oi Salvador, boa tarde, objeto 6720, 3 milhas do externo. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 6720. Ciente, aguardo, 6720. O 3154, seu som, Fons 11, direito, 219, som. 219, bom dia. 5266, livre pouso, 1.000 graus, 1.2. Livre pouso, 5266. 10, ajuste no 012, reporte estabilizado no ILS, informa o helicóptero. Agora, 1 hora, 6 milhas, a aeronave está mantendo 1.000 pés. Sente, 1.000 pés da 3190. Charlie Serra Tango, sobre a rotatória, 1.500 pés. Afirmativo, mantenha o setor 1.500 pés aguardando para o possível final no 7. Estou com dois tráfegos aí, o último tráfego está 10 milhas na final da 1.0 com precedência para o pouso, que aguarde. A gente vai aguardar o Charlie Serra Tango. Juliette, está 3154. 3154, mantém a posição antes da Juliette. E qual será o portão? Portão 10, previsto. 10, ok.